porque tu vives. Existo porque existes, meu Jesus, meu Rei. Sem ti não sei viver, e nada pode me valer, só agora eu sei. Eu sei que andei errado, em tempo atendi o chamado, tudo então mudou. Agora eu vivo, Senhor, guardado pelo seu amor, que me transformou. Sinto uma alegria tão grande, transbordando todo o meu ser. Fique comigo todo instante. Sei que contigo hei de vencer. Sinto uma alegria tão grande.